7. O demônio no fogo. Quando Conan saiu da estrada de Velitrium, esperava uma corrida em torno de 9 milhas e se preparou para a tarefa. Porém, não havia coberto 4 ainda quando escutou um grupo de homens à sua frente. Pelo barulho que estavam fazendo em seu progresso, ele sabia que não eram pictos. Conan o saudou. — Quem está aí? — inquiriu um dos homens com uma voz áspera. — Fique onde está até que possamos vê-lo ou atirarei uma flecha em você. — Você não conseguiria acertar um elefante nas trevas — respondeu Conan impaciente. — Vamos, tolos. Sou eu, Conan. Os pictos atravessaram o rio. — Nós suspeitávamos — respondeu o líder dos homens à medida que avançavam. Homens altos e esguios, de rostos severos, com arcos nas mãos. Um de nós feriu um antílope e o rastreou até perto do Rio Negro. Ele escutou a gritaria no forte e retornou ao acampamento. Deixamos o sal e os vagões, libertamos os bois e viemos o mais rápido possível. Se os pictos estão acossando o forte, grupos de guerra irão em direção às nossas cabanas. Suas famílias estão a salvo, grunhiu Conan. Meu companheiro foi na frente para levá-las a Velitrium. Se voltarmos pela estrada principal, podemos encontrar a horda inteira. Vamos para o sul, pelos bosques. Vão na frente. Eu protegerei a retaguarda. Alguns momentos depois, o bando inteiro rumava com pressa para o sul. Conan o seguia mais devagar, mantendo-os ao alcance dos ouvidos. Ele amaldiçoava o barulho que estavam fazendo, pois muitos pictos ou cimérios teriam se movido pela floresta sem fazer mais barulho que o vento ao soprar por entre os ramos negros. Conan acabara de cruzar uma pequena clareira quando virou, respondendo às convicções de seus instintos primitivos de que estava sendo seguido. Permanecendo quieto atrás dos arbustos, escutou os sons de retirada dos colonos minguarem. Então, uma voz chamou fraca ao longo do caminho por onde ele tinha vindo. — Conan! Conan! Espere por mim, Conan! — Baltus! Ele praguejou perplexo. Com precaução, disse. — Estou aqui! — Espere por mim, Conan! A voz se tornou mais distinta. Conan saiu das sombras com cara feia. — Que diabos está fazendo aqui, Crom? Ele arqueou o corpo, sentindo calafrios na espinha. Não era Baltus quem emergia do outro lado da clareira. Um brilho estranho queimava por entre as árvores, e foi em direção a ele, tremulando misteriosamente, um fogo verde enfeitiçador que se movia com propósito e intenção. Ele parou a alguns pés de distância e Conan o examinou, tentando discernir seus contornos de fogo enevoado. As chamas tremulantes tinham um centro sólido. Eram uma vestimenta que mascarava algum animal ou entidade do mal. Mas o cimério era incapaz de divisar suas formas ou aparência. Então, sem que esperasse, uma voz falou com ele de dentro da coluna de fogo. — Por que você fica como uma ovelha esperando pelo açougueiro, Conan? A voz era humana, no entanto, carregava estranhas vibrações que não eram. — Ovelha! A ira de Conan superou sua admiração momentânea. — Você acha que tenho medo de um maldito demônio picto dos pântanos? Um amigo me chamou. — Eu o chamei em sua voz, respondeu o outro. Os homens que você segue pertencem ao meu irmão. Eu não roubaria o sangue deles de suas facas. Mas você é meu. Tolo, saiu das colinas cinzentas da Ciméria para encontrar o destino nas florestas de Conajohara. Você já teve uma chance comigo antes, rosnou Conan. Por que não me matou então se podia? Meu irmão não tinha pintado uma caveira negra para você e a atirado no fogo que queima para sempre no altar negro de Gulá. Ele não tinha sussurrado seu nome aos fantasmas negros que assombram os montes das terras sombrias. Mas um morcego voou sobre as montanhas dos mortos e gravou sua imagem em sangue nos pelos dos tigres brancos que povoam a longa cabana onde dormem os 4 irmãos das trevas. A grande serpente se enrola aos seus pés e as estrelas queimam como vagalumes em seus cabelos. — Por que os deuses das trevas me escolheram para morrer? — rosnou Conan. Algo, uma mão, pé ou garra, ele não podia dizer o quê, saiu de dentro do fogo e marcou rápido a terra. Um símbolo queimou ali, gravado com fogo, e se apagou, mas não antes que ele o reconhecesse. Você se atreveu a fazer o sinal que apenas um sacerdote de Jebal Sag poderia. O trovão estrondou na obscura montanha dos mortos, e a cabana do altar de Gulá foi derrubada por um vento do Golfo dos Fantasmas. O mergulhão, que é o mensageiro dos quatro irmãos da noite, voou rápido e suspirou seu nome em meus ouvidos. Sua hora chegou. Você já é um homem morto. Sua cabeça será pendurada no altar de meu irmão. Seu corpo será comido pelas crianças de Jill, de asas negras e bicos afiados. Quem diabos é seu irmão? Perguntou Conan. Sua espada estava em riste e, de maneira sutil, ele soltava o machado do cinto. Zogar Sag, um filho de Jebal Sag, que ainda visita sua floresta de tempos em tempos. Uma mulher de igual ela dormiu em um arvoredo sagrado de Jebal Sag. O filho dela, Zogar Sag, eu também sou um filho dele, saído do fogo de um reino distante. Zogar Sag me convocou da Terra da Neblina. Com encantos e feitiçaria e seu próprio sangue, ele me materializou em carne em seu próprio planeta. Nós somos um, unidos por mãos invisíveis. Seus pensamentos são meus pensamentos. Se ele é golpeado, eu sou ferido. Se eu sou cortado, ele sangra. Mas já falei o bastante. Em breve seu fantasma irá conversar com os fantasmas das terras sombrias, e eles lhe contarão sobre os antigos deuses que não estão mortos, porém adormecidos nos abismos externos e que de tempos em tempos despertam. Eu gostaria de ver como você se parece, murmurou Conan, trabalhando em seu machado livre. Você que deixa um rastro como o de um pássaro, que queima como uma chama, e, no entanto, fala com voz humana. Você verá, respondeu a voz nas flamas. Verá e levará o conhecimento consigo para as terras sombrias. As chamas saltaram e afundaram, diminuindo e escurecendo. Um rosto começou a tomar uma forma sombria. A princípio, Conan pensou que fosse o próprio Zogar Sag que estava envolto pelo fogo verde. Mas o rosto era maior e tinha um aspecto demoníaco com relação a ele. Conan tinha reparado em diversas anormalidades nas feições de Zogar Sag, uma obliquidade dos olhos, uma agudeza das orelhas, uma magreza de lobo nos lábios. Essas peculiaridades estavam exageradas na aparição que oscilava diante dele. Os olhos eram vermelhos como brasas de fogo vivo. Mais detalhes tornaram-se visíveis. Um dorso magro, coberto com escamas de cobra, que entretanto tinha a forma de um homem, com braços humanos da cintura para cima. Para baixo, pernas longas como gruas terminavam em pés largos e chatos, com três dedos como os de um grande pássaro. Ao longo dos membros monstruosos, o fogo azulado palpitava e corria. Ele o viu como se fosse através de uma neblina brilhante. Então, de repente, estava se elevando sobre ele, apesar de Conan não o ter visto mover-se em sua direção. Um braço longo, que pela primeira vez ele reparou estar armado com garras curvas como foices, agitou-se no alto e atacou seu pescoço. Com um grito feroz, Conan quebrou o feitiço e saltou para o lado, brandindo o machado. O demônio evitou o golpe com um movimento inacreditavelmente rápido de sua estreita cabeça e estava sobre ele de novo com uma arremetida veloz de flamas saltitantes. Mas o medo lutava ao seu favor quando ele matou as demais vítimas, e Conan não estava com medo. Sabia que qualquer ser vivo revestido de carne material poderia ser morto por armas materiais, por mais sinistra que sua forma pudesse ser. Uma garra armada nocauteou o elmo de sua cabeça, um pouco mais baixo e ela o teria decapitado. Mas uma alegria feroz emergiu dele quando sua espada, dirigida de maneira selvagem, afundou na virilha do monstro. O cimério se esquivou de um golpe fatal, libertando a espada enquanto saltava. As garras alisaram seu peito, rasgando os elos de sua malha como se fossem feitos de tecido. Mas o contragolpe que deu foi como o de um lobo faminto. Ele estava dentro da linha dos braços, enfiando a espada na barriga do monstro. Sentiu os braços o envolverem e as garras rasgarem a malha nas suas costas, buscando-lhe os pontos vitais. Estava envolto e desnorteado pela luz azul que queimava como gelo. Então libertou-se brutalmente do abraço que lhe roubava as forças e sua espada cortou o ar em um tremendo golpe. O demônio cambaleou e caiu de lado, sua cabeça pendurada apenas por uma fina tira de pele. Os fogos que o velavam faiscaram para o alto, agora vermelhos como sangue jorrando, escondendo a figura da vista. Um odor de carne queimada preencheu as narinas de Conan. Limpando o sangue e o suor dos olhos, deu meia volta e correu titubeante pelas matas. Sangue pingava de seus braços. Em algum lugar, milhas ao sul, viu o brilho débil de chamas que talvez marcassem uma cabana queimada. Atrás de si, na direção da estrada, erguia-se um distante uivo que o impulsionava a se esforçar ainda mais.